DJ Paulinho Boy. Aqui é o Capitão Barba Negra. DJ Paulinho Boy. Vai pra cima e não apadrinha. Mostre a eles por que você é o covarde. Essa não, covarde! Bora dançar, namorar, bora. A senhora. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Pop Saudade. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda. Minha amiga, solta no pop. A tentação. Só o confeguição, show, valor, bora só. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Pra recordar, mergulhar de cabeça na emoção. DJ Paulinho Boy, pra você, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy, o coração. E eu, e eu. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra sua veste na área, mais uma vez. Tudo é loucura. O joelho aguarda, meu irmão, vamos lá. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar. Dá-lhe pop! Abre espaço no salão, que o casal xodó do pop chegou. Alô, tio Ben, Kelly, mais pólvora. São coisas do coração. Domingo, domingo no Giro tem pop saudade. Do bar do Giro na terra firme. E você, o nosso convidado, Gisiel. Olha a galega. Minha amiga galega das amigas do copo, os amigos do copo. Tá aqui com a gente também, obrigado. E a Larissa, prazer, Larissa. Sou eu, Larissa. O covarde da... É que eu já sei como eu sou. DJ Paulinho Boy. O jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção. Bora, Bandeira! Entregando pra Uau. Você. Arriscando ainda mais. Galera do Pai Xandu, feliz da vida aí. Pai Xandu, finalista aí da Copa Verde, 3-1 em cima do Clube do Remo. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Rosinha e as tops, todas aqui no Pop Saudade. Pra Rosinha Tuzão. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco. Cadê você, covarde? Cheguei! Em tormento. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Você sabe que não é amada, que alguma coisa está errada, e que a sua estrada da vida só leva a mim. Bora, Pelé, tá direto no Pop Saudade. Meu amigo Pelé, no Bar do Pelé, lá em Marituba. Tá sempre aqui curtindo o Pop Saudade. Obrigado, meu irmão. Para o Ronaldo, o Plano B. E também a sua loura, a nossa aeromoça lá no Príncipe Retrô. Alô, Verônica. tem tanta beleza. Hoje eu recebendo também o Cajal, que eu tenho um carinho muito grande. Minha amiga Rose e o Renato, um forte abraço aí. Hoje curtindo o Bob Saudade, olha. É. Que você continua triste. Sobrinho, arrojando o Cajal viajante. Assim, aqui do ladinho, vamos lá. Você sabe que não é amada. Minha amiga Priscila, Jadane de Deus, ela e toda a família aqui, olha. E que a sua estrada da vida só leva a mim. DJ Paulinho Boy. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. Sandro e Rosana, agora é Pop Saudade 3D. Se você quiser, não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Bora, Bobetes! Hoje a Dani Cabral, a Cleia, a Bibi. Faça o que você quiser. Jonaína! Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco. Maurício Roberto, olha. Segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. DJ Paulinho Boy, simplesmente original. Um covarde da saudade. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega ao fim. Artista, amiga Jorge, fala Jorge. Para alegrar a função. Olha só, amiga, só de boa, vai. Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. Jogamos o mar, cantemos uma canção. E eu? Eu sou a pessoa. Sou da grilha. Mais tranquila do mundo. Por isso sou assim, por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista, tudo assim. Irmão, pode te enterrar, meu irmão. Começa a mudar o presente. A super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste. Olá, Cláudia! Sem dizer adeus. Carreira solo hoje, meu irmão. Sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer a Cláudia, carreira solo, sempre no Pop Saudade, o som que dá valor. Meu amor, Sol Confecções. Alô, Sol Gira! Outra noite sem você. Palavra do Cajal, Preto e Guerra. Tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recado. A página Janaína é a Driga que tá ali. Quando tu partiste, sem dizer adeus, vai, Bri. Sem deixar recados, meu amor. Eu quero que volte para estar aqui. Já não sou o mesmo. Venha, por favor. Eu quero que volte. No Merengue, tá aqui, X, bora, Merengue. Dia 19, sem pop saudade. Uma das maiores festas de tradição do estado do Pará. Vale dos Coroas, Itauari, Capanema. Pop saudade, Rubi saudade, vai ser muita onda. Acordando, vai. Já faz muito tempo que ela partiu, nem me avisou porque tinha que ir. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Valeu, Capirré! Ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Saudade 3D. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E aí, meu irmão? Parceiro Pelé, lá de Marituba, do bar do Pelé, tá fechado com o Pop Saudade, olha. Bora, Pelé! É Pop. Galega. Só você quem sabe. E a Larissa. Meu prazer. Tudo perde a graça. Distante de você. Te amo demais. Não dá pra te esquecer. Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na hora desse adeus terminar. Comércio e Rafa Saudade estão fechadinho com Pop Saudade 3D. Eu tava com saudade desse casal. A gente tem um carinho, uma consideração muito grande. Alô, Comércio! Fala, Bobão! Alô, Rafa Saudade! Pra fazer amor, só gosto com você. Preto e Carmen, o casal pop sempre aqui. Eu dava tudo pra te reconquistar, já não suporto ver o tempo passar. Recordando. Valeu, tio Bé, valeu, Kelly. Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Olha, meu amor, você se foi. Fiquei aqui chorando por amar você. Vejo a minha vida desabando com o peso desse adeus. Sinto tua presença sem poder te ver. Sinto teu perfume a me endoidecer. Sinto que a vida para mim não serve sem você. Acordando. E aí? Olha, meu amor, essa tristeza é tanta que já nem sei mais o que fazer de mim. Fico imaginando se eu mereço estar sofrendo assim. Toda minha paz se resumiu no pranto que um outro amor não pôde sufocar. Olho para o céu, te vejo então voando, como as aves brancas que se vão pra nunca mais voltar. Volta, oh, oh, oh, oh, oh, oh, volta. Tenho a minha vida inteirinha para te entregar. Está pedindo pra você voltar. Avisamos aí que já tem o CD na primeira parte. Aí com o Pretinho DJ Daldo. Uma super seleção pra você levar pra sua casa, né? Aí no pendrive, no cartão de memória. Só chegar junto aí com o Assis Produções. Preço promocional hoje, olha. Sinto tua presença sem poder te ver. Sinto teu perfume a me endoidecer. Sinto que a vida para mim não serve sem você. Olha, meu amor, essa tristeza é tanta que já nem sei mais o que fazer de mim. Fico imaginando se eu mereço estar sofrendo assim. Deixa eu tocar isso aqui pro rival do Pop. Amigo Chocolate 3D, Alcione de Pernambuco e também o Felipe, toda a família curtindo aqui o Pop. Era. Lembro o mês e ano obrigado, que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu, oh Kelly. Com seu jeitinho lindo todos conquistou. E este rosto de anjo que traduz o amor. Oh Kelly, oh Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. Pop Saudade. Pop Saudade. Deve sempre assim. Oh, Kelly. Oh, oh, oh, Kelly. Você é pra mim um pedaço de mim. 3D, 3D. Correia, tá só na banda, hein, Jota? Um abraço, meu irmão. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu, oh Kelly. Oh, oh, oh, Kelly. Com seu jeitinho lindo, todos conquistou. E este rosto de anjo que traduz o amor. Recordar. Assim, ó. Mando só para saber que além das mãos chamo você. Pop Saudade 3D. E existo sem paz. Fala, Josiane, da Solamana. Mas faz aí das Popes também. É do seu grande amor. Tá feliz da vida, o Paixão do Ganhosa. Que aqui um dia vai te ver. Alô, Rosana! Tchau, bye bye! Tchau, Colorado! Só no que vem agora! A super máquina do tempo. Obrigado, meu parceiro Pelé! Sempre aqui no Pop Saudade, marcando presença. Tá direto com a gente. Valeu, Pelé! Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Pop Saudade 3D. Pensas tu quem foi? Meu querido camarada, DJ Valdo Equatorial, um forte abraço aí. Camarada que eu tenho respeito, um carinho muito grande. Inclusive, começamos praticamente juntos. Espero que tenha uma linda história e a gente tenha um reconhecimento, com certeza, Val. Forte abraço aqui no Paulinho Boy. O covarde da saudade. Na época, DJ Paulinho do Cristalino. Tempo bom que não volta mais, né, meu irmão? Tempo bom. Com o coração vivendo a Deus. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Jorge, na primeira dama aí, do meu parceiro, meu querido Brito Saudade. A gostinha já acordando. Mais uma sim. E aí, meu irmão, você é meu camarada. DJ Val Equatorial na época. DJ Paulinho, Cristalino do outro lado. Era muita onda. Aí, Val! Bem, amor, Princesa Sueli, Lima. Aí, Michele, um cheiro pra você também. Alex, a Dani e toda a equipe curtindo aqui. Equatorial Pop Saudade. Paulinho, sabe que você é moral. Tira o chapéu pra você sempre. Você sempre batalhou e você merece estar onde tá, garoto. Um abraço do Valdo Equatorial, Paulinho. Boy, boy, boy, boy, boy. Você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Nossa querida Gleice, tá desde ontem curtindo o Pop Saudade. Obrigado, tá, querida? E também a Dani. A Dani teve bebê, olha. Tá bom, Dani? Pop Saudade 3D. Obrigado, Norbete. Pop Saudade 3D. Meu calor, meu abraço. Por você me sinto, eu me acho. Eu sou forte. Tá doendo o coração no peito fazer isso. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Meu bem, você me traz inspiração. Assis Produções, CDs ao vivo. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. E amor em forma de canção. Minha amiga Karina com cá. Meu bem, você me traz inspiração. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou. Vamos lá, Paulinho Boy, o covarde da saudade. Essa não, covarde! Pra suportar tanta dor. Bora, galera! O paixão. E a Larissa? É isso? Penso em você. Bora, Larissa. Meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu. A mamãe oferece para o Célio com muito amor e carinho essa música, né? Todo o amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. Bora, Dani, um beijo pra você, carinhoso aí. Aqui deu luz aí recentemente. A gente deseja tudo de bom nessa criança aí, tá, Dani, pra você. Um abraço do Paulinho Boy. Ah, como penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada. Tati da TF, o rabentão do Pop Saudade 3D. Isso em você. É o encontro delas, Rosina e a Tati da TF. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor. Provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Muito obrigado aí, nosso querido Chocolate 3D. Nossa amiga Cione de Pernambuco, o Felipe, a família, os curtindo Pop Saudade. Obrigado também, Paulinho Pop e o Chocolate. Tá valor, né, Chocolate? Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. Teu calor, o teu calor, amor da minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar, viver sem teu amor. Meu querido Helder Naglano e também sua esposa, Rosângela, tá com a gente, obrigado. Não sei, não dá. É pop! Beijar, amor, teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Sentir teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. E aí, meu irmão? Aqui DJ Val do nosso tempo. A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Tempo bom, hora. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Paulinho Boy, o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Bora, Josiane, bora. É o seu grande amor. A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar. Rivaldo Pop, no Pop Saudade 3D. Alô, Kelly! Me amarrar a um compromisso. Ronaldo, plano B. Não vai levar. Ele, a Ariel Moncha. Minha grande amiga Verônica, lá o Príncipe Negro, retrô, um forte abraço. Tô chegando lá, hein, Ronaldo? Deixe-me ir pra onde eu quiser. Tá crescendo. Prefiro Galerinha na área. Do que sofrer junto a você, se já não dá mais. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Olha, já tem a primeira parte com o DJ Dalton. Aí com a Cis Produção, chega aí, meu irmão. Do que sofrer junto a você, se já não dá mais. Produções. Tá gravando? Não vamos brigar. Não vamos brigar. Vai, chula no pop. Hoje, quando eu acordei. Você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete, pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora, se ainda amo só você? O teu cheiro ainda está. Assim, amar não é sofrer. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar os momentos que estávamos amando. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Pop Saudade 3D, 3D, 3D, 3D. Hoje, quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Faltando a viagem, né? Seu bilhete, pedindo para eu esquecer. Ó, chama do Leão. Nosso querido casal viajante por aqui também. Só de boa, já preparando. Também pro dia 19 lá no Tauari. Casal esse que não perde uma, hein, meu irmão? No interior. Casal viajante tá na área. Amanhã tem farofa de ovo. Agora nossa canção tocando. Tô falou. Tudo começou. Pop Saudade. Olá, bobó no comércio. Minha amiga Rafa, saudade também. Um abraço carinhoso, do maior valor nesse cajá. Não consigo mais viver. LSS Produções. Tá gravando? Tá gravando? Cícero Lã, chegando junto. Ele é a dona Joana. Amor, volte por favor. Me tire desse castigo. Vamos lá. O que foi que eu fiz? Cadê o dentinho? Meu amor, volte por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. Cícero Lanches e Joana, curtindo Pop Saudade. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém. Fala, Cláudio, carreira solo. Você, amor, volte por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo. 3333. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Volte, por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar. Daqui a pouco ele deu o maestro pra levar o teu finalzinho. Covarde vai tocando. Essa não, covarde! Bora deixar o Arrocha, bora. Bora. O Arrocha. Pra quem dá valor de curtir. Um, dois, um, dois. DJ Paulinho Boy vai dizer pra ela que tá machucado meu coração. Me dá um motivo, uma explicação. Detona. Detona covarde. Aonde? No Pop Saudade. Toninho Beat. Beat. Beat. Beat. Beat. Beat. Música Baidega, música Filé. Aí do trabalho do Toninho Beat, a gente detona. E aí, covarde? Se voltar no tempo e não te amar como eu te amei, se eu pudesse te tirar aqui de dentro e apagar da memória os nossos momentos, você seria só uma lembrança boa. Eu não estaria aqui sofrendo à toa. E quanto mais tento te esquecer, mais eu gosto de você. E eu sentado olhando pra porta, os dias passam e você não volta. Será que me esqueceu ou ainda pensa em mim? Não posso aceitar que esse é o fim. Se eu errei, por favor me diga. Eu sem você sou como ave perdida. Sou como um dia sem sol, noite sem luar. Você é a minha alma gêmea, vem me completar. Coração fica machucado só de pensar que você já tem outro alguém. Tudo é tão triste sem você do lado. Tento disfarçar, mas não tô nada bem. Responde ao menos lá no WhatsApp. Mandei mensagem no Face e você bloqueou. Me dá um motivo, uma explicação pra esse coração que só sabe te amar. Toninho Beats. Banda 007. Aí. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco Pop Saudade. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Manda 007. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Pop Saudade. Ela no salão, agora pensa aí no casalzão. gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Alô, Dani, abraço a você, sucesso, querida. Casal Raiz. Aí, Dani. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal Raiz. Manda 007. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado. A super máquina do tempo. 3D. Arrasado. Pop saudade. Mas eu entendo você. Seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. Domingo no Giro, tem Pop e Saudade no Bar do Giro na Terra Firme. Deu o chão. Setor da taxa até ela. Uma plaquinha aí de atenção. Olha o meu amigo Franco, tá na área, no Franco. Porém, construção. Vai. Tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Mentiu, é fake news. Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Cê tem razão. Eu tentei dar espelho nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer, eu tentei dar escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água. Alanzinho, simplesmente romântico. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no breu, debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Alanzinho, simplesmente romântico. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. DJ Paulinho Boy. Vou tocar mais três aqui, chamar o maestro. Bora, Neto. Vamos lá, vamos lá. Pop Saudade, a gente vai detonando. Cara do Pará. céu. Sei que te quero como a primeira vez entre o homem e uma mulher. Foi no baile da saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade, DJ David Paulinho, boy a tocar. Banda LT, a cara do Pará. Como o vento, a brisa, DJ Paulinho Boy. Sei que te quero, corpo e alma, me entrego a você. Pop Saudade. És o meu bem querer. Saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade, DJ David Paulinho, boy a tocar. Naquele baile, Pop, saudade. Como estrela que brilha no céu, te amo. Paulinho Boy, Pop Saudade. Como o vento, a brisa e o mar, sei que te quero, corpo e alma, me entrego a você, és o meu bem querer. Assis Produções. Tá gravando? Tá gravando? A saudade que eu te vi pela primeira vez. Finaliza na próxima, aí, Assis. Saudade. Chamar o DJ Neto pra comandar até o finalzinho. O boy a tocar. Naquele baile do Pop Saudade. Naquele baile. Pop! Pop Saudade. Pop Saudade. Essa noite eu vou curtir no Mineirão. Essa máquina transmite a emoção. A super máquina do tempo. O meu amor. Chega junto, maestro, comanda. É Pop! Eu sei que o DJ André é maquinão. Junto com o DJ Paulinho Boy. Comanda o sucesso na festa toda. O Mineirão trem da saudade. A gente dança de verdade. A festa toda coladinho assim. Eu sempre voltarei nessa festa. Eu já sei que o Mineirão vai tocar pra mim. M. Silva, M. Silva. A sensação, tua rocha, tua rocha, a rocha. DJ Flávio, incomparável. Essa noite eu vou curtir no Mineirão. Essa máquina transmite a emoção. Então convidarei o amor. Eu sei que o DJ André é maquinão. Junto com o DJ Paulinho Boy. Ei. Comanda o sucesso na festa toda. O Mineirão trem da saudade. A gente dança de verdade. A festa toda cola de você. Eu sempre voltarei nessa festa. Obrigado, meu parceiro DJ Paulinho Boy. Meu maninho DJ Dalto já detonou por aqui. DJ Paulinho Boy fez e aconteceu. E o maestro do Pop vai chegando hoje pra finalizar aqui nas Neva. Sejam todos bem-vindos ao Show do Pop. Sempre ao vivo de qualidade. É com Assis Produções.